3, 178, está pronto para o táxi. 102 a bordo, 2:30, alterna Aracaju. Você me sabe se o PAV? Claro, 102. Sul 3178, táxi livre, via Juliette Alfa, no ponto de chegada chove pronto. Ajuste 10013. Juliette Alfa, 1013, vai chamar o ponto de chegada pronto. CS01 descendo via até 2000, autorizado final LS sem glide. Via até 2000, autorizado ILS sem glide, vai pensar, Tarun. Sul 3178, ali decola, vento 080 graus, 042. Ali decola no 03178. 3178, decolo 4-6, controle 1, 19, decimal 35, boa noite. 1-1935, boa noite, obrigado. Controle, boa noite, Stan 3178, passa 030 agora. Stan, contato radar, vigilância, Stan 3178. Agora a torre 118.6, o WebJet 6701. 18.6, 6701. Boa noite, Web 6701, passou duna visual. Web 6701, dois de pouso, vento calmo, cabeceira deslocada 90 metros. Nível posto na 10, gente da cabeceira, Web 6701. Salvador, boa noite, total 9908, ciente da Brava, autorização Guarulhos, pronto para cópia. Total 9908, aguarde cópia, minuto. Aguardando. Pronto, cópia. Pronto. Total 9908 para Guarulhos, autorizado nível 360, via Prisc 58. Decolagem da pistola 0, primeira curva à direita, na saída Gole, transição Gonza. Controle Salvador 119 decimal 35, aciona 5452. 9908. Total 9908. Autorizado Guarulhos, nível 360, pela Upper Whisky 58. Decola da 10, primeira curva à direita, saída Gole, transição Gonza. Controle 11935, transponder 5452, total 9908. Total 9908, correto, chave pronto para o aspecto. Chamarei. 3178, chame Recife agora na frequência, 12685, então 3178. 2085, boa noite, obrigado. Boa. 3701, solo ao 52, táxi via Alfa e Juliette, gate 04. Alfa e Juliette, gate 04, vai ser 701. Solo Salvador, total 9908, para o pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi, total 9908. Autorizado, chamaremos para o táxi 9908. Paulo, Salvador, total 9908, pronto para o táxi. 3 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia alterna, Galeão. 2908, táxi livre via Juliette Alfa, do ponto de espera, chave pronta, ajuste 10123. Juliette Alfa, ponto de espera, torre 186, 1013, total 9908. Salvador, total 9908, aproximando-se ponto de espera, pistão no zero, pronto. Total 9908, ali decola, vento, calmo. Ali decola, total 9908. Salvador, boa noite, gol no 606, passa 160, descer até 150 pelo centro. Formação Bravo. Contato radar vigilância, total 9908. Salvador, gol no 606. 119, deixa eu 35, boa noite. 1935, total 9908. 110, não se escuta. Você mantém o nível 040 na chegada a MAN, aguarde a aliança X-Ray, sem glide, ajuste 1013. 040 na MAN aqui. Controle, boa noite, gol no 606, pelo 150, prosseguindo a descida. Você mantém a 50 na chegada a MAN, aguarde a aliança X-Ray, sem glide, ajuste 1013, gol no 606. Gol no 606. 10-0-0-0, solicita o R-9-1-0, após o SAP, Sierra Victor 366. Afirmativo, autorizado a RNAV. Obrigado, bom, reserva aí. 10050. Controle total 9908. Total 9908, contato radar vigilância, fui e mantenho 360. Vigilância 360, possibilidade direto gole. Autorizado direto no rumo de gole, total 9908. Autorizado direto gole 9908. Agora o 805 está dentro da informação, bravo, boa noite. Boa noite, chame o controle na frequência 11935. 1935, boa noite. A sua identificação, desse é o nível 060, chega da Mari. 060 na Mari, a intenção é para a RNAV da 10, boa noite, 05. Copiado, depois será autorizado.